Condor 2-3, Ariane mantendo 0. Ariane mantendo 0, Condor 2-3. November 769 Charlie Charlie on the ground at 30, lead to the right and call now 121-179. 129, first turn to the right. November 769 Charlie Charlie. Condor 2-3, livre de decolar, vento 120 graus, 12 né? Livre de decolagem, Condor 2-3. Decola os 3-3, controle 1-9, decimal 8. É, não, não, não, não, não, não. Salvador, boa tarde, trip 545, se aproxima do ponto de espera, pronto. 5415, está autorizado alinhar e decolar, vento 100 graus, 129. Alinha e decola 545. 5415, decola às 3h30, controle 198. 198, boa. Azul 4206, a próxima cara com zero. 4206 está autorizado, alinhar e decolar. Vento 100 graus, 129. Alinha e decola, azul 4206. Sim, Romeu. Está livre de acionar, chama para o táxi. Pronto, no ponto 0 da 10, 635-67. 635-67, mantém a posição. Mantendo. Oi, repositor 8501. 8501, prossiga mantendo o litoral, chama para a Itapuã. Chamar a passagem Itapuã, 8501. Senhor Salvador, Botafogo, Chiguete, Zezulu. Juliette Índia Azul, prossiga para a final da 17 e reporte do 1. Não, vai reportar a final de... De... 4206, decola aos 41, controle 1, ordem decimal 8. chame para ingresso 17.